De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim, DJ Daniel Vídeos. Aqui ou você dança, ou grave de balança. Daniel Vídeos, de São Francisco, Minas Gerais.